que lembrou deste humilde falador nesta semana, parabenizando pelo dia do radialista. Ó, obrigado e parabéns também a todos os colegas que estão nos acompanhando nesta manhã aqui de sábado. E a prefeita em exercício de Foz do Iguaçu, Ivone Barufaldi, nomeou nesta semana os membros que fazem parte da comissão de revisão do plano diretor do município, composto aí por representantes do Poder Executivo e também de entidades representativas da sociedade iguaçuense. O comando da comissão, como estipulado por lei, estará nas mãos da própria prefeita, né, que terá a incumbência de coordenar os trabalhos e também a audiência pública marcada para o próximo dia 5 de outubro, uma quarta-feira, na Câmara Municipal, às 18h, para a apresentação do que já foi feito até agora e coleta de sugestões por parte da sociedade. Lembrando que o primeiro plano diretor do município de Foz do Iguaçu foi aprovado em 1991, tendo passado por revisão em 2006. A intenção agora é remodelá-lo para que atenda às necessidades do município, né? Pelo menos pelos próximos 10 anos. Interaja conosco aqui no Front, 45-88-282-8828. Esse é o nosso contato no WhatsApp. 3028-2828 é o telefone fixo aqui da sua rádio, com a Luciana nesta ponta da linha, mais do que pronta, né, para atender a sua ligação. Transamérica Foz é a fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso contato no Twitter. Vamos agora à nossa curtida da semana. Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que dá ênfase a conteúdos relevantes produzidos por moradores de Foz e região nas redes sociais, vai para a fanpage de um grande talento local, reconhecido inclusive já nacionalmente. Trata-se da fanpage da cantora Carol Ramalho, que esteve agora no mês de agosto no quadro Iluminados, do programa Domingão do Faustão, né, da Rede Globo, passando aí por várias eliminatórias e figurando entre as mais votadas pelo público de todo o país. Sucesso merecido, diga-se de passagem, tendo em vista, né, a trajetória local em grupos como Soul Funk e também a participação como cantora com o pessoal do Sonata em sabe-se lá quantos e quantos casamentos, festas e cerimônias aqui na região de fronteira. O link para curtir a fanpage Sou Carol Ramalho está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. We'll be right back.